Pode ser? Beleza. Pode ser. Então tá certo. Qualquer então. Coisa aí você corta. Uhum. Vou tentar não ficar com a voz trêmula aqui, que é esquisito ainda gravar. Fico com vergonha. Imagine eu. Because you look so fine that I really want to make you mine. Olá, tá começando o primeiro episódio oficial do No Comply, que é um podcast que eu pretendo reunir aqui alguns amigos para falar de assuntos diversos. E hoje, no primeiro episódio, tenho o prazer aqui de receber meu grande amigo ali, o geógrafo, Sr. Lucas. Se apresente, Sr. Lucas. Olá a todos, meu nome é Lucas, como o Maurício disse, sou professor de geografia e geógrafo também, né? Tanto licenciado como bacharel e mestre também em geografia pela Universidade de Brasília. E estamos aí para comentar algumas coisas que incomodam ou que, como se diz, inquietam esse jovem Maurício. Eu acho que você definiu bem aí o que a gente vai fazer hoje. E assim, só antes da gente começar, você comentou que é professor, vamos só esclarecer um negócio aqui, você tá pagando promessa aí? Na verdade não, né? Eu sou professor porque, enfim, foi a primeira oportunidade profissional que apareceu depois que eu terminei o mestrado aí. Somando a graduação e mestrado, eu fiquei 7 anos, né, na Universidade de Brasília, e depois disso eu consegui, né, tanto na rede particular quanto na rede pública, entrar nesses 2 meses e estou seguindo aí há quase 2 anos, esse ano fazem 3, né, mas de curso online... Já tem 3 anos que eu atuo como tutor e como professor tem 2 também. Mas aí, só espalhando o marxismo cultural nas escolas aí. Pois é, tô que nem o vídeo lá do Adnet com a vila militar do Chaves. Então, beleza, vamos aí já adentrar alguns temas aí que a gente vai abordar. Bom, então, para quem deu uma olhadinha aí no site, tem um post chamado Janelas do Meu Quarto, que já é uma referência ao poema Tabacaria, do Fernando Pessoa. E nesse Janelas do Meu Quarto, eu tentei fazer ali uma emulação, que seria o Refrações, que é um programa que eu gosto bastante, que tem uma leitura aí de textos filosóficos. E eu li um trecho do primeiro livro do Nietzsche. Aí eu vou dar uma passadinha aqui por uma breve sinopse que tem. O livro se chama O Nascimento da Tragédia. E na sinopse diz o seguinte, tem aqui uma pequena descrição, e no final diz: já neste primeiro rebento, a filosofia nietzschiana se revela como uma apaixonada reflexão sobre o sentido da existência. Neste pensamento, a arte contribui para adensar uma tênue membrana de alegria e vida / sobre o imenso e escuro horror. Então, nessa parte do livro que eu li, ainda não tive a oportunidade de ler esse livro todo, mas esse trecho é bastante conhecido, ele fala um pouco sobre a condição humana e sobre como, talvez, né, essa minha interpretação, que pode ser bastante errada, existiria tanto sofrimento na vida que a vida ela não valeria a pena ser vivida a partir do momento que você para refletir, né, sobre a existência. E eu tentei fazer um negócio assim meio jocoso de colocar esse trecho no podcast e em seguida citar ali o Janelas do Meu Quarto e um outro pequeno trecho ali que eu vou ler para vocês do poema ainda da tabacaria, que é o seguinte: gozo, no momento sensitivo e competente, a libertação de todas as especulações e a consciência de que a metafísica é uma consequência de se estar mal disposto. De uma forma geral, o que eu tô querendo dizer com isso é que a filosofia é bastante inútil. Eu tô dizendo assim, que é muito interessante você parar para refletir sobre a vida, sobre a condição humana, mas que no fim das contas, como ele diz ali, a metafísica é uma consequência de se estar mal disposto. Ou seja, se a tua vida tá indo bem, cara, se você tá feliz com seus relacionamentos, se você tá produzindo, se você tá satisfeito, você não vai ficar parando para pensar muito sobre a vida, você vai gozar da vida, né, cara? Você vai aproveitar os momentos, de fato. Então a filosofia, ela é quase que um hobby, né? Ela não deve, eu não acredito que a filosofia deva ser encarada como, como é que eu posso dizer? Você não deve levar tanto a sério, assim, eu acho, as reflexões que a gente vai fazer, né? O que você tem a dizer aí sobre isso, Lucas? Então, você tava falando aí, eu tava pensando sobre várias coisas que eu já vi, né, a respeito de Nietzsche, a respeito dessa questão da própria metafísica, né, mas como geógrafo, agora eu vou puxar um pouco para o meu lado, né, e a UNB, ela te dá a oportunidade de estudar, então, vários departamentos, então, estudei filosofia no departamento de filosofia, estudei economia no departamento de economia, estudei psicologia no departamento de psicologia, e aí, a primeira coisa que é importante falar sobre a filosofia, né, é que eu não acho ela tão inútil quanto ela parece, porque ela é a mãe de todas as ciências, né? Sim, nesse sentido. Eu tinha um professor na faculdade, né, o nome dele, se eu não me engano, era alguma... O sobrenome dele era Leite, não lembro o primeiro nome agora. Ele falava que a filosofia, ela é um grande ensaio, na verdade, né, porque... O método científico foi surgir muito tempo depois do que a própria filosofia, né? Vai surgir ali um pouquinho depois da Revolução Francesa, que começa a se pensar a questão do Lavoisier, de você observar, analisar, interpretar, testar, etc. Né? Então, mas tudo, toda essa ideia, né, do próprio método científico, de organizar as ciências dessa maneira, tudo partiu e sai da própria filosofia. Então, eu já não acho que ela seja assim tão inútil, né? Igual, enfim, alguns autores pensam e as próprias pessoas hoje em dia, você vai ter aula de filosofia no ensino médio, poxa, podia tirar isso do currículo, isso não tem serventia para nada, mas na verdade o pano de fundo da filosofia, eu acho que é exatamente estimular as pessoas a pensarem sobre isso, né? A refletirem sobre a situação do mundo, né? Tem a questão também da filosofia que chegou um certo tempo, né? Que a filosofia se confundia muito com a matemática, né? Sim. O próprio Descartes, a maioria dos grandes filósofos também destacavam muito dessa questão da matemática, Descartes, Pitágoras, etc, etc. E aí hoje, né, você vê que a matemática seria prima rica, né, da filosofia, e a filosofia foi perdendo também um pouco do seu espaço, porque as ciências se disciplinarizaram, digamos assim, para serem divididas, né, cada uma no seu próprio espaço, seguindo os seus métodos, seguindo uma própria linha de pensamento, mas eu ainda acho importante. Você diria que essa questão das disciplinas terem sido separadas, ela acabou levando a uma questão de que o cara se atém, às vezes, ao conhecimento dele e não consegue enxergar um panorama maior? Sim. Uma das questões pela qual eu escolhi fazer geografia quando eu vi o programa do curso foi exatamente porque eu vi que trabalhava praticamente todos os aspectos, né, que eu julgo serem importantes. Né? Por exemplo, eu estudo desde a composição da água, por exemplo, até como que é a questão de você fazer, já que a gente está falando aí nesses últimos dias de Brumadinho, de minério de ferro, etc., da questão dos rios, do fluxo, né, que vai ser afetado no São Francisco por causa da lama e tudo mais. Então, tudo desde a questão da composição química até as questões econômicas, a própria filosofia que envolve a água, no respeito de que a filosofia sempre viu a água como uma questão de purificação. Então, são muitos aspectos. E essa questão de ter tornado, de ter acontecido, né, as disciplinas dentro da própria geografia, né, a gente perdeu algumas coisas que eram da geografia, que estão indo para outros centros novos, como engenharia ambiental, a geologia, etc., faz com que a gente perca um pouco da riqueza que tinha antes, né, de você conseguir conectar várias áreas do conhecimento sem essa preocupação de estar dentro da sua própria caixinha. E a geografia, eu gosto dela também porque ela permite que eu possa fazer vários tipos de análise. Tá certo. Eu concordo muito, eu acho que a geografia é bastante ampla, assim, né? Até demais. Quando você vai escrever alguma coisa para geografia, é um problema porque você tem que, de certa forma, sintetizar algumas coisas, né? Então, acaba sendo um desafio também, né? Você conseguir analisar um problema sobre óticas diferentes, né? E os professores da faculdade sempre diziam que esse é um dos motivos que, pelo qual, quando vai se formar uma equipe para construir uma grande obra, né? Uma usina hidrelétrica, enfim, uma usina nuclear, uma usina termoelétrica, etc., sempre procuram chamar um geógrafo ou algum profissional que tenha essa visão de várias áreas do conhecimento para liderar essa equipe, porque é quem vai ter a visão, né, de chegar às vezes um engenheiro e falar uma coisa para ele, chegar um ecologista, um biólogo, chegar e falar outra coisa para ele sobre o mesmo assunto, digamos assim, e ele conseguir enxergar dentro daquela área o que pode e o que não pode ser feito, né, para fazer um estudo ambiental, no caso. Então, eu acho interessante esse ponto, né, e acho que também a gente não pode desprezar a filosofia por conta também que ela é a mãe de todas as ciências, né. A geografia mesmo, ela vai começar ali com Kant, né, vai ter, claro, muitas coisas do Marx, né, que cada ciência chama ele para si de alguma forma, né? Como é que eu posso dizer? Porque cada ciência vai atribuir a ele a sua. A sociologia vai dizer que ele é sociólogo, geografia vai dizer que ele tinha uma visão geográfica, enfim. Então, cada um vai tentando pôr um adjetivo dele, mas não sei se necessariamente ele quisesse ou fosse alguma coisa dessas já disciplinarizados. Eu acho que ele só tinha uma visão muito ampla e muito à frente do seu tempo das coisas que estavam acontecendo, né? Claro que a parte que ele vai falar lá de os trabalhadores tomarem o poder e tudo mais, aquilo ali já é a questão do idealismo, tanto que tem se falado hoje, né? Mas a visão geográfica que tinha, né, e a visão, enfim, filosófica até que ele tinha sobre as coisas, era muito importante, né? Tanto que ele, muita gente acha que ele escreveu aquelas coisas que ele fez na Alemanha, né? Que é de onde ele era natural, mas o Capital mesmo ele vai escrever quando ele estava em Londres, né? Que é uma coisa que pouca gente sabe, né? E ele estava analisando a sociedade londrina. Tanto que o professor de sociologia falava que ninguém nunca pensou, né, que o Marx, ele estava escrevendo aquelas questões sobre revolução, sobre classes sociais, para falar sobre a Rússia, né? Porque era um dos lugares que ele menos achava que isso ia acontecer, porque lá na Rússia tinha a déspota esclarecida, que era a Catarina, né? Rainha Catarina. Então, ele estava num país capitalista, porque a Alemanha já estava com uma certa onda de perseguição, né, aos intelectuais, às pessoas que pensavam diferente. E aí ele vai escrever aquilo pensando na sociedade inglesa, né? Que era onde a Revolução Industrial estava começando e onde ele estava vendo todas aquelas mazelas sociais de crianças trabalhando 12 horas por causa do... que era a época do carvão, a poluição do ar, o Tâmisa lá todo poluído, né? E as pessoas bebendo aquela água suja. Fora que Londres também, né? Era como se fosse a Nova York dos dias de hoje. Porque todos os navios iam para lá. Então ele estava vendo aquilo e estava fazendo análise sobre aquela sociedade sem pensar, né, que aquilo futuramente ia acontecer com outras sociedades que já se desenvolveram, como a própria sociedade inglesa, mas que tem outras que ainda estão em desenvolvimento, né, como é o caso do Brasil hoje. Uhum. Eu acho interessante isso, que assim, quando ele estava pensando, por exemplo, em, né, o capitalista como aquele homem malvado e não sei o quê, não é a imagem que a gente tem hoje, não é o contexto, sim, que a gente tem hoje do que é capitalismo, né, de como funcionam essas relações. Assim. Eu não pretendo não entrar muito nessa questão, assim, porque, né, enfim, mas é realmente, é muito interessante ver essa questão que você comentou da amplitude da geografia, de como essas coisas, uhum, estão conectadas, né, ter uma visão do todo, e assim, voltando lá naquele ponto inicial que eu tinha puxado, quando eu falo assim que a filosofia é inútil, na verdade eu concordo com tudo que o Lucas disse, que ela é o início, né, de muita coisa que a gente tem, né, do desenvolvimento humano, uhum, que ela é extremamente relevante, que eu acho definitivamente que todo mundo deveria entrar em ter algum contato com filosofia e refletir, né, sobre o mundo que a gente vive, sobre o nosso comportamento, sobre a condição humana. Só que, assim, o que eu estava tentando fazer é tentar desmistificar um pouco essa questão de que esse elitismo que a gente tem ao redor do pensamento filosófico, né, cara? Tipo, o cara começa a pensar em filosofia e fala assim, não, é o mito de Platão, né? Eu sou o cara que está saindo da caverna, que eu vou trazer a verdade. E, na verdade, até sobre isso, eu vou trazer um trechinho aqui também, que é da Tabacaria, que é um trecho muito interessante, que ele diz o seguinte, o Fernando Pessoa. Vivi, estudei, amei e até criei. E hoje não há mendigo que eu não inveje só por não ser eu. Olho a cada um dos andrajos e as chagas e a mentira e penso, talvez nunca vivesses, nem estudasses, nem amasses, nem cresces. Porque é possível fazer a realidade de tudo isso sem fazer nada disso. Talvez tenhas existido apenas como um lagarto a quem corta um rabo e quer rabo para quem do lagarto remexidamente. Que é exatamente esse ponto que eu estou tentando trazer. Não é porque você tem um conhecimento das obras, das reflexões de outros autores, que você pode olhar para o seu amiguinho do lado ali, que não sabe nem quem é Nietzsche, quem é Kant, né? Nem é nenhum desses autores, e achar que esse cara ele não tem uma experiência de vida, que ele não tem uma reflexão, que ele também não tem, né? Que ele também não pondera sobre a vida, sobre a existência, e pelo contrário, assim, além disso tudo, eu acho justo dizer que muito provavelmente esse é um cara muito mais sábio que você, né? Porque ele lida com a vida da forma como a vida se apresenta a ele, sem intermediação do seu ego, sem intermediação de influências, né, externas e tudo mais. Então ele tá olhando para a vida de frente, né, cara? Ele tá lidando com tudo da forma que chega até ele e fazendo o melhor que ele pode. Então, assim, acho que existe muita sabedoria no que muita gente diria que é ignorância, né? Certeza. Né? Acho que tem vários exemplos dentro também, fora da filosofia, sobre essa questão, né? Que a ciência vai chamar isso de senso comum, né? Que é, uhum, esse tipo de sabedoria, que tem a ciência que é voltada para os fatos científicos, tem a ciência voltada para o senso comum. E essa ciência comum, às vezes, ela é desprezada, né? Porque geralmente ela é mais oral, né? É uma coisa que passa de geração para geração, os pais passam para os filhos, etc, né? Só que tem um exemplo legal, né? Dentro da geografia, dessa questão de você desprezar, às vezes, o senso comum, que foi até a professora que falou para mim esses dias lá da UNB, é que o pessoal da Embrapa tem uma planta aqui, não sei se você conhece, que se chama Piqui. Vocês já ouviram falar aí no Paraná. Não sei se tem por aí. Mas é uma planta nativa do Cerrado e que o pessoal consome muito aqui, só que ela estava entrando em extinção porque ela precisa desse fruto dela, né, para poder se reproduzir. E como as pessoas tiravam o fruto para comer, ela estava começando a entrar em extinção, né? E aí a Embrapa estava tentando há algum tempo reproduzir essa planta. E aí eles descobriram como a tribo indígena, o que essa tribo há várias gerações já fazia esse replantio do piqui, e descobriram a técnica para fazer o plantio dela, né, e fazer uso comercial com essa tribo indígena. Então, assim, os índios que a gente às vezes despreza, né, e enfim, a gente tá aí falando de governo atual de reduzir as reservas indígenas, que os indígenas já perderam espaço dele, né? Só que a gente esquece às vezes, né, que é por causa dos indígenas que hoje os brasileiros gostam de tomar banho, né, por causa do clima tropical, que a questão da pipoca e do uso do milho, até da própria batata, saiu dos indígenas, né, e às vezes não dá o devido valor por achar que a sabedoria deles é senso comum, entre aspas. Mas as próprias civilizações indígenas, né, os maias, astecas, os incas, tupis, guaranis, craôs, etc., assim como as comunidades, civilizações, digamos assim, de outras partes do mundo, africana, europeia, asiática, tem suas próprias tecnologias, digamos assim, né? Tanto que até hoje tentam descobrir por como que os incas fizeram o Machu Picchu, né? E como também que eles desapareceram, que é outra coisa que ninguém sabe, mas você vê pelo próprio nível da construção naquele tempo que eles tinham uma matemática, uma agricultura mais avançada do que o pessoal ocidental estava pensando, né? E tudo isso foi perdido e hoje a gente fica aí nessa dinâmica de desvalorizar aquilo só porque a gente não dá valor. Pois é, acho que essa primeira parte aí dá pra gente deixar isso como conclusão, né? Uma reflexão a respeito do que serve, né, o conhecimento científico, o papel dele, né? Algumas nuances sobre isso. E para que serve também o senso comum, né? Que é possível você enxergar valor nos dois, né? Sim. Conseguir uma relação harmoniosa entre as duas coisas. Né? Até porque quando a gente entra na escola também, basicamente o que a gente sabe é tudo senso comum, né? Exatamente. E o papel do professor é transformar esse senso comum em conhecimento aplicado, né? Mas muitas vezes não é que o senso comum esteja errado, mas só que você precisa dar uma lapidada nele para que aquilo se torne mais científico, digamos assim. Tá certo, é isso aí. Então tá certo, a gente falou sobre algumas questões aqui, e agora eu queria entrar num outro tema, que tem um pouco a ver com a minha vida pessoal, como ela tá, como eu me relaciono com redes sociais e exposição na internet, e como o Lucas falou no início, né, um podcast sobre questões que me deixam inquieto, né, então dá pra trabalhar um pouquinho em cima desse tema, e eu vou ler um trecho aqui do livro do Baudrillard, O Simulacros e Simulação, que ele aborda um pouquinho o que eu imagino que sejam essas relações virtuais. Em vez de fazer comunicar, esgota-se na encenação da comunicação. Em vez de produzir sentido, esgota-se na encenação do sentido. Gigantesco processo de simulação que é bem nosso conhecido. A informação é cada vez mais invadida por essa espécie de conteúdo fantasma, de transplantação homeopática, de sonho acordado da comunicação. Disposição circular onde se encena o desejo da sala. Anti-teatro da comunicação que, como se sabe, nunca é mais que a reciclagem em negativo da instituição tradicional. O circuito integrado do negativo. Imensas energias são gastas para manter esse simulacro, para evitar a dissimulação brutal que nos confrontaria com a evidente realidade de uma perda radical do sentido. E aí, Lucas? Nossa, agora você... Essa realmente está mais difícil do que a outra. Mas, falando sobre comunicação, especificamente, a geografia ela tem um olhar diferente sobre a questão da comunicação, né? Até porque na escola a gente é responsável, basicamente, por falar sobre atualidades, essa parte de comunicação mesmo, melhorias tecnológicas, que vão alterar as condições de trabalho, enfim. Uhum. Isso tudo fica com a própria geografia. E o que a gente tem percebido é que cada vez mais a comunicação está se tornando instantânea, né? Então, isso basicamente... Para a geografia e para a história, significa dizer que a gente, com a internet, a gente está ignorando os sentidos de espaço e de tempo, né? Porque eu mando uma mensagem, eu estou em Brasília, né? Só para quem está ouvindo. Você está no Paraná. E aí eu mando a mensagem para você, que é basicamente instantânea, você recebe aí milissegundos de atraso e... Essa questão de conectividade está alterando a forma como as pessoas elas se comunicam, né? Porque se você vai no restaurante, às vezes as pessoas estão todas lá no celular, às vezes não comunicam umas com as outras, tanto que tem restaurante agora que está tirando até o Wi-Fi para ver se o pessoal conversa na mesa, né? E essa... Como é que eu posso dizer? Essa encurtação das distâncias e do tempo faz com que também a gente acabe recebendo informações demais, né? Uhum. E um dos grandes desafios dos professores para os próximos tempos é fazer com que os alunos, eles foquem, né, ou filtrem, pelo menos, aquilo que eles estão recebendo de informação, né? E às vezes também a gente está recebendo informação de jogo, promoção de celular, de computador, de eletrônico, que são coisas que às vezes a gente nem precisa, mas recebe, vai dar uma olhada, vai ver um vídeo no YouTube, vai olhar o Instagram e perde muito tempo com isso e não foca em outras coisas, como, sei lá, aprender um novo idioma, tocar um instrumento, coisas que, enfim. Se agregaria um valor. Agrega mais valor para a vida da pessoa e, enfim, deixa uma marca para ela, mas eu também acho que a gente está chegando num ponto que não tem mais volta também para... Uhum. Que as pessoas vejam isso, né? Tanto que estava vendo uma série esses dias, que é da Amazon, Mozart in the Jungle, e ela conta exatamente a dificuldade, né, que uma orquestra estava tendo com o antigo regente, e aí eles contratam um novo regente para essa orquestra meio que começar a bombar na mídia, nas redes sociais, e voltar a ser frequentada porque eles estavam perdendo o público. Então... Eu acho que a gente está num dilema muito grande e essa geração vai ter que pensar muito bem, né? Como se posicionar, como filtrar todo esse volume de informações. Uhum. Assino embaixo aí do que você disse, cara. E, assim, antes da gente seguir, tem um próximo tema que é mais relacionado ao que você disse de receber informações, né? Quantidade de informações. Uhum. Eu queria dar um pouco do meu panorama... pessoal com relação a mídias sociais, né? Então eu sou um cara que eu tenho bastante dificuldade em conviver com coisas que eu não concordo, mas não no sentido que... Pode também, como diz o pessoal por aí. Exatamente. Não, mas não é tanto nesse sentido, Eu sei. Esse sentido que já tá bem delineado, assim, político e tudo mais. Óbvio, né, que tem questões que vão ser tocantes pra mim, que assuntos que eu não vou concordar, que eu vou entrar em debates e tudo mais. Mas é mais no sentido, assim, de observar comportamentos que eu considero degradantes, é algo que eu procuro evitar bastante, porque é algo que costuma me fazer voltar para questões como as que eu comentei, de questionar a condição humana e tudo mais, né? Então, para fugir daquele texto do Nietzsche lá, eu procuro me manter afastado de certas coisas. E assim, esse trecho que eu li no começo, ele tem duas partes assim, que são bem significativas para mim, assim, do meu posicionamento com relação a mídias sociais, que é: em vez de fazer comunicar, esgota-se na encenação da comunicação. Em vez de produzir sentido, esgota-se na encenação do sentido. Gigantesco processo de simulação que é bem nosso conhecido. Então isso daí, cara, é a questão de você, essa questão que você citou, de ter um restaurante que não permite Wi-Fi, para que as pessoas de fato interajam, né? É você criar uma representação de si que ela vai sobrepor o que você de fato é, né? E eu acho que esse processo, ele acontece tanto conscientemente, no caso de alguém que tem cria uma espécie de persona para si mesmo e leva ela para a internet, quanto inconscientemente, eu acredito, com o pessoal que está chegando na internet agora, né? Meus irmãos, por exemplo, que já vão crescer num mundo onde você pega um celular e assiste um vídeo no YouTube a hora que você quiser, né? E você tá vendo uma pessoa ali, não é ela, sabe? Você tá vendo uma persona, né? Então, e a gente tá vendo a internet das coisas crescer também, né? Sim, tá vendo hoje uma máquina de lavar que você tá chegando em casa e você pode mandar para ela: ah, lava roupa tal aí. Ou então você deixa uma roupa na máquina e fala para ela lavar e secar. Então, é inevitável. É, sim. Eu concordo totalmente contigo que esse é um processo que não tem como parar, que não há o que se fazer a respeito disso, né? Mas, assim, o outro ponto que eu queria citar desse texto é o final dele, né? Ele diz: imensas energias são gastas para manter esse simulacro, para evitar a dissimulação brutal que nos confrontaria com a evidente realidade de uma perda radical do sentido. E aí, nesse ponto, eu acho que dá para relacionar ele com as relações virtuais, mas não só com isso. Eu acho que isso daí ele se aplica para muitas esferas da nossa vida. Que é assim, você manter aparências, você manter uma persona, você gastar imensas energias para manter esse simulacro, não diz só a respeito de você criar uma persona na internet. Eu acho que isso diz a respeito de você entrar numa universidade e usar um outro linguajar. Eu acho que isso diz a respeito de que você deve se vestir de uma determinada maneira para ir para o seu trabalho. Eu acho que isso se manifesta de tantas formas diferentes, né? E também numa questão um pouco mais pessoal, que eu citei exemplos aqui bastante, né, que dá para contra-argumentar muito fácil, mas numa questão de relacionamentos também, né? Sim. De você manter uma certa postura diante de um certo grupo para que você se sinta em parte aceito. De algo, aceito, né? Porque, assim, eu sou um cara que eu tenho muita dificuldade em fazer parte de grupos, assim, desde sempre. E eu acho que esse lance, é isso que eu falo, assim, que é questão do senso comum, né, que a gente tava comentando, que a filosofia talvez não seja tão necessária, de que eu sempre senti isso em mim, assim, que eu não precisava investir essas energias para manter o simulacro, porque eu já sabia que no fundo... Que você já estava fora da matriz. É que é muito babaca falar isso, né? Mas, mas é o sentido que o filme mostra, né? Exatamente isso. Tem as pessoas lá que estão ligadas na máquina e estão se dando conta de que estão no piloto automático. Tem algumas que abrem o olho, né? Eu fugi disso, que eu já sou conhecido como um cara meio arrogante, né? Então, se eu falar isso, fudeu, né? Mas, assim, o que eu tava querendo dizer é esse lance, assim, de que eu sempre soube que eu tava observando ali os grupos, né, e o sentido que tava sendo criado dentro daquele grupo, e eu vejo até uma certa razão para que isso seja dessa forma, né, e a gente tá tendo uma outra discussão, mas, ao mesmo tempo, eu sempre soube que se você tirar cada indivíduo dali, você tem ali uma perda radical do sentido, né, e nós não sabemos quem somos, né, nós não temos certezas, né, de nada, assim, tá todo mundo perdido, né. Não tem como voltar atrás, como eu falei. Eu acho que a gente está indo para um ponto que o professor amigo meu estava até falando esses dias, que vai chegar daqui uns 10 anos, 5 anos, as coisas vão estar tão conectadas que aí vai ser difícil a gente separar o que é real do que é imaginário. Tipo o filme do Spielberg, né? Não sei se você viu, o Jogador Número 1, ele vai falar bastante sobre isso. né, sobre o que é real, o que é imaginário, e as pessoas nesse filme, sem dar spoiler, mas elas preferem ter uma vida dentro da realidade virtual do que viver suas vidas reais. Uhum. É, sim. Eu acho que isso vai cair naquele ponto que você tinha comentado, que é justamente por eu não agregar valor à minha experiência, o que a gente chama de real, né, que já tá ficando obsoleto, porque é tudo uma coisa só, né? Vida virtual e a vida real. Mas no mundo material, digamos assim, você não agregar valor ao mundo material, ele te leva cada vez mais a buscar uma realidade virtual, né? Onde é muito mais fácil você se representar e você interagir. Né? Com certeza. Até porque o que a gente mais vê, como eu também vi numa palestra um tempo desse, o pessoal falando, né, que ninguém posta uma foto triste, uma foto num dia que aconteceu um problema na sua casa no Instagram, né? Uhum. Ou quando posta, é que a pessoa, ou ela quer atenção, ela vai ser muito cobrada por aquilo. A pessoa uhum. fala, vem cá, tá acontecendo alguma coisa, não sei o quê. E, às vezes as pessoas preferem mostrar só o sorriso do que mostrar a realidade, ou então mostrar um prato bonito no restaurante, esquecer do almoço que a pessoa come todo dia. Enfim, uhum. é viver de aparência. Não tem pra onde fugir. É complicado usar esses termos clichês, né? Eu fico um pouco incomodado de falar esse tipo de coisa, mas tem certas coisas que, cara, realmente vai dizer o quê, né? Mas isso é uma coisa que sempre existiu também, de você mostrar para a sociedade uma coisa que você não é. Uhum. O que eu... Você nota isso claramente no mundo estudantil, né? Os alunos não querem mostrar os seus defeitos, querem mostrar as suas qualidades. Então, essa questão que você falou até de tirar foto e tudo mais, essa questão de você, por exemplo, sair para um lugar bacana e tudo mais, eu sei que é um hábito de todo mundo, praticamente, você tirar uma foto legal de um lugar que você foi e tudo mais, mas eu não sei, cara, eu fico com uma sensação estranha quando eu saio da minha casa, quando eu vou até um lugar bacana e eu tô num momento legal e um cara do meu lado pega um telefone, sabe? Por que que você não tá vivendo esse momento? Por que que você tá querendo representar esse momento para que os outros vejam, sabe? Mas viver de aparência, mas é aquele lance, eu comentei mais cedo com o Lucas, de um conto do Baudrillard, onde um rei ele pede para que se construa um mapa um por um de uma cidade, e esse mapa sobrepõe a cidade a ponto de que a cidade vai à ruína, né? Então é um ponto assim de que, olha, você tá tão apegado a essa representação do real, que você não tá presente mais nas situações, né, cara? É complicado essa questão também, porque eu acho que, vou citar um outro ditado popular, é que muitas vezes a gente pega, não é nem por postar uma foto assim, ou enfim, compartilhar um momento feliz, a gente pega pelo excesso, né? Ah, sim, sim. A constância com que isso vai acontecendo. Uhum. Então, eu acho que, como diz a própria Bíblia, né? Ser moderado é uma coisa boa para você viver sua vida em tudo, né? Saber dosar um uhum. pouquinho, né? Você também uhum. não é proibido de poder usufruir das tecnologias, mas eu acho que se você ficar viciado nisso, eu acho que passa a ser um problema. Uhum. É, o problema é quando isso se torna um hábito tão constante, né, que você já deixa de, igual eu falei, você deixa de viver o real, né, por conta disso. E aí você fica ligado na Matrix e depois você esquece, né, esquece suas atribuições, esquece que o mundo gira e que as coisas estão acontecendo do lado de fora da sua casa, mas eu acho que, como eu falei, é um caminho sem volta e nós vamos ter que adaptar algum tempo a isso, né? Porque nós estamos virando mais o que nós somos das redes sociais do que o que a gente deveria ser, que é ajudar o próximo, é, enfim. É como se potencializasse uma futilidade, né, cara? E acaba se tornando um problema também, assim. Essa questão da futilidade, porque dependendo de com quem você tá, ou com, enfim, quem são seus seguidores, ou quem você segue, né? Você acaba evitando tomar certas posições para as pessoas não julgarem que você é A ou B, né? Ou seja, você se omite para evitar a opinião alheia também. Sim, sim. Isso daí é uma constante, acho que, na vida de todo mundo, né, cara? E é uma coisa também que agora também vai fazer parte do jogo, porque do contrário você também acaba se expondo demais, né? Então você fica vulnerável a todo esse, como pode dizer, esse jato de ódio que tem surgido aí. Uhum. É tanto que eu tava conversando com um pastor esses dias e ele tava falando pra mim, né? Nossa, Lucas, como os evangélicos às vezes são preconceituosos, né? E tudo que Jesus queria pra gente era que a gente pregasse o amor. Enfim, amando o próximo, o mundo já ia ser um lugar melhor, porque a gente estaria pensando no outro, né? Uhum. É, isso é uma questão interessante até, que eu não sou um cara religioso nem nada, o Lucas é um cara evangélico, né, Lucas? Uhum. E entender, assim, alguns pontos a respeito disso, né, que até cheguei a ter uma discussão há um tempo atrás, bem no período das eleições ali, as coisas estavam bem, estava uma animosidade, assim, e um colega veio dizer que ele estava se posicionando contra a bancada evangélica, contra algumas questões da direita e tudo mais, e ele mandou uma frase, assim, acho que sem pensar muito de, ah não, porque tem que acabar com o cristianismo no Brasil, um negócio assim, sabe? Uhum. E eu falei assim, a gente começou a debater sobre isso, eu falei, cara, assim, você não curtir a postura de muitos evangélicos, você não gostar de haver uma bancada evangélica, você não gostar de uma bancada evangélica e tudo mais, tudo bem, eu também me oponho a muita coisa, mas você precisa entender isso que o Lucas falou, o que representa os valores cristãos na sociedade, né, cara? Acho que a gente tá fugindo bastante do tema, mas não tem problema. Você entender, assim, que toda a sociedade ocidental, ela foi construída em cima desses princípios judaicos cristãos, né? Sim. Então, essa questão é o que mantém a gente funcionando por aqui, assim. A gente não conhece outra forma de viver a vida que não seja seguindo esses valores que o Lucas estava comentando, de viver em harmonia, de respeitar o próximo, de ser moderado, sabe? Isso, por mais que pareça uma ferramenta de controle, né, e tudo mais, que possa ser usado para justificar uma série de outros discursos, né, que são nocivos, ainda é o que mantém a sociedade de pé e funcionando, né? Então... Mas o que eu acho também é que, enfim, toda essa torrente de ódio, tanto para um lado quanto para o outro, né? Porque as pessoas pasteurizam muito também a questão dos evangélicos, né? Como se a bancada evangélica que hoje está lá no Congresso hoje representasse todos os evangélicos, quanto que tem opiniões de várias pessoas dentro que são evangélicas e discordam, né? Tanto que esse nome evangélico está ficando até um pouco pejorativo por conta disso. E isso é uma coisa que a gente debate muito, né? Dentro da própria igreja, como você ser um cristão hoje em dia, né? Sem você. Sem você não, mas fugindo desses clichês, né? Uhum. Porque todo mundo acha que, ah, só porque da bancada evangélica não estudou. Ou então acha também o contrário, né? Ah, aquele cara ali, por ele ser isso ou aquilo, ele, enfim, vai acabar com o país. Isso não é bem por aí, né? Uhum. Mas acho que como a gente tem referência muito forte dos Estados Unidos, na Constituição da... A Constituição não. Na elaboração da Constituição de 88 e nas outras também, toda essa questão do mundo ocidental ser muito focada na questão do judeu e do cristão, né? A gente às vezes acaba, novamente, ficando muito dentro da caixinha e esquecendo que tem outros universos, né? Mas, como você falou, acho que a gente não pode negar a influência que tem, né? E também não pode esquecer dos valores, né, que estão envoltos nesse meio, né? Que o meio cristão não veio para pegar o ódio, não veio para falar mal de ninguém, ele veio para um outro sentido, né? Pelo menos dentro do que eu acredito que a Bíblia tem mostrado, né? Uhum. É aquela questão, cara, é uma filosofia, é um modo de vida que tem valores extremamente positivos e que tem questões, pontos muito questionáveis e que pode ser usado para fazer o bem, pode ser usado para fazer o mal. E assim como qualquer outra coisa. Eu acho que isso daí, você não vai encontrar nenhum segmento que não tenha essas mesmas características, né, cara? Então você não pode se apegar a um ódio que vem só da sua tolice, né? É, com certeza. Eu acho que, como diz a própria Bíblia, né, do que depender de vós, faz o bem a todos, né? Tem de paz com todos. É. E a gente tem que caminhar por esse caminho, né? De quando eu tava conversando com o pastor, né, ele tava falando sobre como que o cristão, ele deve se portar diante da diferença, né? Não é de uma maneira odienta, etc. Mas de acordo com o que Cristo falou, né? Se você não concorda, paciência. Mas não tem que ficar também julgando, odiando, brigando na rede social por causa disso, porque isso é tolice. Uhum. É, assina embaixo aí, cara. Acho que você é um cara, assim, que eu conheço já tem um tempo, que todas as vezes que a gente conversou sobre esse tipo de assunto, você teve uma visão bastante ponderada, assim, muito respeitosa. Eu acho que você tá de parabéns aí. Pelo... Obrigado. Então, eu acho que dá pra gente ir encerrando por aqui esse papo. É... A proposta pela tosse. Desculpa pela tosse, porque acabei de sair de uma gripe, então inevitável. Não, que isso, tá tranquilo. Não tá me pagando no Patreon, né? Então não pode reclamar. Ainda, né? Daqui a pouco, quem sabe? Tá aí no Sala de Música, no Clube do Livro. Isso aí, esse podcast é isso mesmo. Eu vou chamar uns amigos aqui para debater questões diversas e bater um papo e tentar elucidar algumas coisas, não com nenhuma pretensão de mudar a cabeça de ninguém, mas só viés ideológico. É, principalmente isso, porque aqui ninguém é de esquerda nem de direita, todo mundo é gente. Eu critico a direita, critico a esquerda, evangélico, critico a teu. Mas beleza, obrigado, Lucas, por ter aceitado aí gravar comigo. Foi um prazer conversar contigo, cara. Você é um cara que eu considero bastante já há muito tempo aí. Você é um cara nota 10, você é um herói aí pra ser professor. É, estamos na lida aí. Daqui a dia é você. Eu ainda boto fé que você vai fazer filosofia e vai dar aula por aí. Vamos ver, tô com planos aí pra mestrado e tudo mais. Vamos ver o que eu consigo, se eu consigo fazer uma monografia legal e entrar nessa roubada aí também. Mas eu agradeço quem está ouvindo e estamos aí abertos a novos convites, quando você quiser. Beleza, então tá convidadíssimo já para a gente discutir mais coisas aí. Tranquilo.